ZYJ739, 1330 AM, 10 mil watts de potência. Transmitindo de Blumenau para 1,5 milhão de ouvintes em Santa Catarina. A rádio que fala com a cidade. Já pensou no que fazer neste final de semana? Então pode se preparar para fazer aquele churrasco, pois o açougue da loja da Belchior Alimentos está os melhores cortes e preços especiais para você fazer aquele churrasco. Tem o corte tradicional, tem aquela peça perfeita para colocar no fogo e saborear. Seu próximo churrasco é com as carnes do açougue da Belchior Alimentos. Rua Bonifácio Heidchen, 1300, no Belchior Central. Fone 3308-6946. WhatsApp 98488-5128. Agora eu tenho um recado para você que ainda não é cliente Prestomed. A Prestomed Assistência Familiar está há 17 anos atendendo Blumenau, região e litoral. Os clientes Prestomed têm assistência funeral familiar completa, consulta com clínico geral. O cliente paga apenas uma taxa de coparticipação de R$20. Rede de convênio com mais de 800 especialistas, dentistas, laboratórios, raio-x e ultrassom, seguro de vida, consulta jurídica e muito mais. A partir de R$32,90 para toda a família. Mais informações pelo fone 3322-2174, WhatsApp 98854-5385. Baixe o aplicativo Prestomed no Google Play e tenha muito mais informações em suas mãos. Boa companhia, animação, música, informação, entrevistas, classificados, sorteio de brindes e, claro, a sua participação. Tudo isso e muito mais você encontra no programa Boa Tarde Clube. De segunda a sexta-feira, você é nosso convidado especial. A partir da 1:30 da tarde, a apresentação, Tamara Caroline.